preta, não faça isso não, não, não, não. Esse seu chamego é bom demais para o meu coração. Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço. Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto que você tem na maçã. O rosto que você tem na maçã. Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar. Por você meu desejo aumentou e pode me matar. Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar. Por você meu desejo aumentou e pode me matar. É bom demais para o meu coração. Que é isso, preta, não faça isso não, não, não, não, não. Esse seu chamego é bom demais para o meu coração. Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço. Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto que você tem na maçã. Do rosto que você tem na maçã. Por você.